Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A Universidade Central da Flórida, em Orlando, nos Estados Unidos da América, foi esta segunda-feira evacuada depois de ter sido encontrado um cadáver com explosivos no campus da universidade. Mais de 500 pessoas foram evacuadas e a polícia foi chamada ao local. O corpo encontrado na zona dos dormitórios daquela universidade era de um aluno. Os bancos do Chipre permanecerão fechados até quinta-feira, porque o Parlamento só vai discutir o assunto do resgate financeiro amanhã. Entretanto, as agências internacionais anunciaram que o governo cipriota está a negociar um novo plano que prevê atenuar as taxas ou mesmo isentar os pequenos depositantes. Num comentário às condições de resgate financeiro impostas ao Chipre, o Presidente da República disse que o bom senso emigrou para outras paragens. Cavaco Silva considera que a Europa, no seu conjunto, está a trilhar um caminho perigoso e deseja que o bom senso regresse rapidamente aos líderes europeus. O programa de rescisões dos funcionários públicos avança já este ano e os principais alvos serão assistentes operacionais e assistentes técnicos. Na conferência que fez esta segunda-feira no ISCSP, Passos Coelho frisou que o programa de rescisões avançará por mútuo acordo e que deve ser visto como uma oportunidade a aproveitar, uma vez que pretende acautelar o interesse dos trabalhadores. Os sindicatos da função pública, como a FESAP e o STE, garantem desconhecer qualquer plano do governo sobre rescisões amigáveis. Nobre dos Santos, dirigente da FESAP, em declarações à TSF, admitiu, no entanto, que os sindicatos estão todos convocados para uma reunião nesta quarta-feira com o secretário de Estado da Administração Pública. Passos Coelho foi recebido esta segunda-feira no Instituto de Ciências Sociais e Políticas por estudantes que pediram admissão do governo. O primeiro-ministro chegou às 9:30 da manhã ao auditório do ISCSP e foi recebido por um grupo de estudantes em protesto contra o que consideram ser a degradação do ensino público em Portugal. Entre gritos e faixas com palavras de ordem, os estudantes pediram a demissão do governo. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã regressamos. Boa noite.